Hoje eu vou jogar capoeira, eu vou. Hoje eu vou jogar capoeira, eu vou. Oi, eu vou jogar capoeira. Eu vou tocar meu berimbau. Eu vou jogar capoeira. Eu vou tocar meu berimbau. Esse jogo que é mandinga é malícia. É luta que também é mortal. Mas eu vou. Eu vou. Eu vou tocar meu berimbau. Angola e a cavalaria. Oiuna, São Bento regional. Mas eu vou, vou jogar capoeira. Eu vou tocar meu berimbau. Eu vou dançar ao som de um instrumento. Todo feito de arame de pau. Mas eu vou, vou jogar capoeira. Eu vou tocar meu berimbau. Eu vou jogar capoeira. Eu vou tocar meu berimbau. Eu já rodei o mundo inteiro, mas nunca vi nada assim igual. Mas eu vou. Eu vou jogar capoeira. Eu vou tocar meu berimbau. Oi, eu vou jogar capoeira. Eu vou. Hoje eu vou jogar capoeira. Eu vou. Mas eu vou jogar capoeira. Eu vou tocar meu berimbau. Rabo de arraia, meia lua, martelo, molê. Faca de ponta, navalha, o portão é pra valer. Mas eu vou, vou jogar capoeira.